No chão sem flor, o impossível se estende. Um cacto explode, em silêncio floresce. Teu vulto ausente, súbito me prende. Num sonho curto que em mim se enriquece. A esperança existe, insiste e se defende. Mas a ilusão passa, brisa passageira, leva ao teu ouvido esta oração ligeira. Não apagues o amor que se perdeu. Céu.